Lamba saia mandando pras minas safadas. Preste atenção no que eu vou te falar. MeusCDs.com. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar, perereca não pode parar, e jogando pro lado e pro outro novinha, e pina essa bunda pra baixo e pro ar, perereca não pode parar, perereca tem que balançar, perereca não pode parar, perereca não pode parar, rabbit ha, ha, ha. Lamba saia tá mandando, por favor se liga em mim. Ela esfrega perereca, esquema gênio do Aladim. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca em mim, mulher, vai. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca. Olha o bigode, olha o bigode, oi, oi. Bigode infinito de Calvin Klein e cabelo. E bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota nela. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar, perereca não pode parar, perereca tem que balançar. E perereca não pode parar, perereca tem que balançar, perereca não pode parar. Baixinho, baixinho, baixinho. MeusCDs.com. Cadê as mulheres solteiras desse lugar? Cadê as mulheres solteiras desse lugar? Tá, tá aqui, é, na área VIP. As solteiras tá aqui. Você, tá solteira? Tá solteira? Rabbit ha, ha, ha. Lamba saia tá mandando, por favor se liga em mim. Ela esfrega a pera, esquema gênio. Oi, oi, ela. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca em mim, mulher, vai. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega perereca. Esfrega, esfrega, esfrega. Oi, oi, oi, oi. Bigode infinito de Calvin Klein e cabelo. O bigode infinito de Calvin Klein e cabelo. E bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar, perereca. Oi, oi, oi. Perereca não pode parar, perereca tem que, perereca não pode parar. Vai minha banda, vai minha banda. Que delícia, que meninas lindas são essas?